preciso explicar exatamente. Naquele dia minha vida transformou-se, e os meus dias que eram tristes se alegraram, e num instante eu estava transformado. Não posso explicar exatamente, meu português não consegue alcançar. Nem que eu quisesse ou tentasse descrever, não poderia tanta glória relatar. Mas o que eu sinto, nem todo ouro poderia expressar. E nem as lindas cachoeiras de águas limpas, que suas pedras a gente pode contemplar. Ah, e nem o mar que toma conta da metade deste mundo, e nem a águia com seu voo tão profundo. Mas foi Jesus que veio em mim morar. Não posso explicar exatamente, meu português não consegue alcançar. Nem que eu quisesse ou tentasse descrever, não poderia tanta glória relatar. Mas o que eu sinto, nem todo ouro poderia expressar. E nem as lindas cachoeiras de águas limpas, que suas pedras a gente pode contemplar. Ah, e nem o mar que toma conta da metade deste mundo, e nem a águia com seu voo tão profundo. Mas foi Jesus que veio em mim